Hoje mandaram salve no direct, dizendo que meu rap salvou sua vida. Embora acredite que as razões devem ser outra, é muito foda ver até que ponto chega as rimó. Embora nunca tive pretensão alguma, tio, além de um simples desabafo num papel qualquer. Um moleque trancado no seu mundinho vazio, tentando encontrar em algo qualquer tipo de força e fé. Isso, olha a resposta. Só lamento não ter salvo de isso, a mundo mágico ter chego antes do cuzão. Feito colete à prova de fogo, mãe, oração antes do fogo do covarde perfurar o pulmão. Talvez se o Rodrigo tivesse me ouvido seria diferente, mas minhas palavras em casa só foram eficientes pra ele escrever a culpa no Face. Dois dias depois, pegar uma faca, invade a casa, gasolina e taca fogo neles dois. Enquanto encarava os comprimidos pra fugir da realidade, existe guerra e meu silêncio, muita coisa só eu Deus sabe. Uma vez no inferno e nunca mais cê será o mesmo. Enfrentei meus demônios, descobri que batalhava em frente ao espelho. Acho que trai meus medos, talvez eu seja insuportável mesmo, porque acredito em vocês muitas vezes mais do que vocês mesmo. Porque tento mostrar que são gigantes, mesmo desacreditados de si mesmo. Não me compara a nenhum rap, só eu sei o quanto honra e respeito essa porra. Não sou perfeito, mas de verdade me cancele. Se escrevo uma coisa e vivo outra, marcar em outra tatuagem. Costas fechadas, única sessão. 286 no peito, braço na face, não existe dinheiro que pague. E olha onde nós chegamos, irmão. Lembro que um dia mostrei as rimas até riro. Hoje vocês podem falar que me conheci, embora nunca foi por hype, nunca foi por nave, nunca foi por cê tá aí. Mas se é só isso que vocês vê tá aí, só nunca esqueça que tudo é fruto de dores. E vou sempre fiz a pá que não inverta os valores. Você é o MC lá da GLA 200, não sou que foi trampa pé pra cá conduz a fazer o alimento. Que esvaziou o tambor, dispensou o fuzil e hoje só tenta mostrar que se tudo não converter, conforto é vazio. Devagar é a forma mais rápida pra chegar, não desanima. Mesmo no topo não acabou ainda. Mesmo no topo não acabou ainda. Mesmo no topo não acabou ainda. Mesmo no topo da montanha não acabou ainda. É só o início da próxima, apenas prossiga. Embora tive diversas decepções, sei que não tô sozinho. Se precisar, sei bem onde chegar. Agradeço de coração, pois quando se quita o acerto, tá pago em termos. Fica a dívida da gratidão. Se precisar, também me liga, irmão. Tamo juntão. Hoje mandaram salve no direct, dizendo que meu rap salvou sua vida. Também não sei se cê vai ler, moleque, mas queria dizer que suas palavras também salvaram a minha. Obrigado pelo respeito.